Afro! Afro-indígena! E aí, Diadema? Alguém aí já se perguntou o que ia ser se não cantasse um rap? É, fica esquisito, né? Então, pensa aí. O que você aí ia ser, James, se você não cantasse rap? Eu ia trocar meu microfone naquela motosserra. Começar uma nova guerra, eu ia me juntar com sem terra. Matar mais que a polícia, eu ia chorar mais que uma malícia. E talvez ser um ataque, eu ia correr mais que notícia. Talvez um cartunista tipo aquele de gibi. Ia colocar o Silvio Santos de frente com a Gabi. Tirar seu microfone, eu ia te dar uma Madonna pra cantar com a Mona e rebolar com a dona Sheila Mello. Tomar seu buco pra te dar um chinelo, te dar um tom de preto acima de grande Otelo. Ou talvez ir pra cadeia por sequestrar o Belo, ou enganar meu povo mais do que o color de melo. Eu podia ser um hacker trucida na internet. Eu ia fazer um vírus dar um rolê de patinete. Eu ia entrar no site da web e mutilar a web. Deixar o som do Chan estourando no reverb. Eu ia uma de psiquiatra, uma de psicopata. Eu ia vender pra português lata, banhada prata. Fazer você passar mal, fazer tipo Nicolau. Brincar de polícia e ladrão, no outro dia tudo igual. Querer uns panos de boutique igual do Fernando Henrique. Não gostar do belo e querer meter um aplique. Ficar que nem cacique ou tipo índio de novo. Se não desse certo, eu ia consertar a panela. Juntar sua canela, eu ia pagar de jogador. Botar o viola pra fora, pra chamar o doutor. Eu ia expulsar da galeria chineses e coreanos. Enfiar no Titanic pra afundar no oceano. Eu ia ficar com todos os planos, patrocinar meus manos. Não ia gastar com roupa durante uns 5 anos. No gueto eu ia ser uma MacGyver. Do nada criar uma bomba, lembrar da minha infância, explodir a firma da conga. Eu ia aguentar a velha monga, eu ia levar o seu Rolex. Colar que nem Durex, esportar via Sedex, tipo Denorex. Parece, mas não é, te engana. Não entendeu a ideia, meu mano, desencana. Querem meu show de graça, não é injeção na testa. Aí, mano, não presta, é fim de rima, é fim de festa. E aí, Diadema, se você não cantasse um rap, fica esquisito. E você ia ser o quê? Se eu não cantasse rap, seria um pagodeiro. Ia fazer os cornos chorar meu show inteiro. Ia gravar um disco, ficar rico e famoso. E já tem até as minas me chamando de gostoso. Eu seria o produtor da próxima novela. Daria uma festa de arroba pra minha cadela. Aí a vez ia querer minha entrevista. Eu já me imagino a capa da revista. Eu ia ser ator ou galã de cinema. Meu primeiro filme, mano, ia ser um tema. Não pensaria no futuro, na manhã. Ganharia o concurso, ia cantar do Tchan. Seria um jornalista, um sensacionalista. Que nem o Gugu faria do mendigo um artista. Ia ganhar dinheiro, montar uma gravadora. Chamar o Sérgio Naia, montar uma destrutora. Se eu não cantasse rap, eu seria um pastor. Lotearia, venderia a terra do Senhor. Seria um empresário do tipo multinacional. Teria uma firma tipo Universal. Governaria a Bahia, junto com a CM. Dentro do ensino público, investiria na PM. Eu compraria um tanquinho, ia lavar dinheiro. Entregaria o Brasil na mão dos estrangeiros. Não seria economista, mas faria meus apliques. Viajaria pra Europa mais que o Fernando Henrique. Exploraria o mundo mais que a Coca-Cola. Destruiria o McDonald's, faria o Ronald Benzimola. Ia alienar mais que a TV Marinho. Ia dar mais ibope que o programa do Ratinho. Pegar o xaropinho e afogar ele no bule. E falar que nem o máscara, alguém me segure.